para o Porsche Acionômetro, então 3663. Já está pronto, 3663. Quem vai guardar parqueamento de Fokker C no portão 1 não pode ser autorizado. Guardando. Solo, bom dia, Oceaner 63. Uno livrou na sua escuta. Bom dia, Oceaner 63, Uno, Uno está livre à direita, Índia, portão 1. Positivo, Índia 1. O 923, pista 28, alinhar e manter. Alinhar e manter a 28, Goro 923. Esse solicita um pouco agora aqui na proximidade para guardar chuva. Bravo Clodanto que transmitiu? Bravo que Luiz partido 3-0. 220 graus com 109, Kilo Delta. A Pantaná girando base ano 7, com trem baixado e travado, palmatando 8 Kilo Delta. Gente, regresse pelo corredor Axé, informe através de Pituaçu, Bravo Kilo Luiz. Qual o motivo? Informações, que não estou chegando nada aqui no corredor, acho. Ok, ciente. Informe através de Pituaçu, Bravo Kilo Whisky. Vamos lá através de Pituaçu, Bravo Kilo. 3M63, livre pushback e chama para o táxi. Chama para o táxi, 3M63. É culpa passar o controle? Pega. O Centro Recife indaga seu ponto de modificação e seu estimado. Negativo. A 80 milhas vamos fazer modificação. Tá, tá. O estimado vai ser aos 40 e. Correção 5-1. 1-2-5-1? Sim. 7. Quilo Delta, pistão 7, pouso autorizado, 220 graus com 10 nós, Quilo Delta. Vindo Quilo Delta, girando base, dando 7, trem baixado e travado, Quilo Delta. Instalador, Papa Tango, Bravo Quilo Whisky. Papa Tango, Bravo Quilo Whisky, reporte vertical do farol de Itapuã. Reportar vertical para Itapuã, Bravo Quilo Whisky. Quanto o vento de 220 graus com 10 nós. Qual é a pista que intenciona pouso? 28. 28. Certo, capitão. 1247, copiado. O braço do 5 dela, chegada do 922. De Itapuã, na vertical, mantendo 1 no meu pé, o tinto no 095. Bravo, Luiz. Câmara para o câmara através para o Itapuã, Bravo. 1923, tu entra. Se aconteceu, prossiga. Pela linha do litoral à esquerda, próximo farol de Itapuã, no corredor Axé, temos um César 150 mantendo 1 no meu pé. Vai ingressar à esquerda na perna do vento, pista 28. O vento é de 230 graus com 10 nós. Tem a decolagem autorizada, mantendo a reta até cruzar pelo menos 2000. É livre decolagem a 28, centro do tráfego, vai manter a reta. Até cruzar 2000, o gol 1923. Papa Tango, Bravo Kilo Whisky, ingresse e mantenha a perna do vento, pista 28. Reporte ingressando a perna do vento, Bravo Kilo Whisky. Informação de tráfego, Boeing 737 da Gol, iniciando a guarda da pista 28. Aqui o Bravo Kilo Whisky, ingressando a perna do vento, pista 28. Está visual com isso. Gente, viu que o Delta no solo 08, frequência livre, boa tarde. Você copiou a torre? Positivo, Quilo Delta. Que o Bravo Kilo Whisky copiou a torre? Papatango Bravo Kilo Whisky? Negativo, senhor, pode repetir. Repito, Boeing 737 da Gol iniciou a decolagem à pista 28, ingresso na perna do vento, pista 28, aguarde para a base. Ingressando na perna do vento, pista 28, aguardando base, Bravo Kilo. Pesa TAM, táxi via Índia, novamente à direita após via Alfa até a Golf. Ponte espera da Golf, chamará a torre em 1-1-8 decimal 3-0. Modifique sua saída para Gole e Val após direto. Ok, TAM 3663. Autoridade táxi via Índia, Alfa, Golf. Ponte espera, torre 3-3. Modificando a saída para Gole e Val. E após Eval, voa qual o fixo, senhor? Ok, Gole e Val, após será coordenado pelo controle aí, para não conflitar com a chegada no estar. Gente, então após de preparação pelo controle, tá? 3663. O que foi autorizado foi a Gole de inércia, ó. Positivo, mas o senhor está sendo reautorizado para a Gole, ó. A Gole de inércia causa conflito com a chegada, cara. Tem duas aproximações previstas no setor sudoeste. Ok, então agora a Gole e Val. O gol no 923. Obrigado. 304 na escuta. Agora inicia a puxa para o táxi. Chamada para o táxi, né? 3304. Então, tá ok, pista 28, autorizado, girar a base, chame na final. Autorizado, girar a base, chame na final, Bravo Comigo. Quanto eu poderia confirmar? Agora Eval e após Eval. Val, o senhor será instruído pelo Centro Recife para prosseguir para um fixo interceptar a aerovia mais adiante, seguro 923. Deixa pra cá. Descida 3454. Val 23 está restrito ao nível de voo 320. 240 graus com 1-4 nosso, pista 28, pouso autorizado, todos têm a sua pista. Pouso autorizado, Bravo Kilo, isso 23 na pista. Até 2000 pés, 1095 ajustado, 3454. O Bravo Kiluís que vai levar na Golf, confere? É, você conhece a Golf, a primeira direita, primeira esquerda? É, é a Fox Trot corrigindo, né? Liberou a esquerda, então, a próxima vai manter a taxiway Fox Trot, vai observar a passagem do Airbus da TAM, mantendo posição e chamar o solo 129 para coordenação de táxi. Bravo Kilo Whisky. Bravo Kilo Whisky, liberando na Fox Trot. Bravo Kilo Whisky, é a torre? Bravo Kilo Whisky.

3663. Bom dia, pista 28, aliás, Matê. Ali, Matê, 28, 3663. Estamos em Recife agora em 1285, alternativa 12545. Tan 3663, pista 28, 240 graus, 14 nós, decolagem autorizada. Autorizada, decolagem, 3663. Três decolou de Salvador aos 1819, 8 controle, Bugatti. 19, 8, né? Chuva de leve a moderada sobre a vertical do aeródromo. Operação instrumento, teto de 1200 com 6 mil de visibilidade, então 3454. Tá certo, já tá visual com a pista aqui, 3454, estabilizou e baixar a travada. Ok, completo o LSA, que agora chama a torre de controle 718.3, então 3454. 118.3, obrigado, até daqui a pouco. 3663, contato radar na decolagem, sobe ao 380, Nagoli Eval. Para o 380, Nagoli Eval, 3663. Salvador, bom dia, 3454, passou fácil, baixa, travado, visual com a pista. Pista 3-8, toda extensão, chuva leve, quase moderada na vertical do aeródromo, pista molhada, vento 240 graus, 1-4 nós, pouso autorizado 3454, checa o trem. Livre pouso 3454, está abaixado e checado. 3859, livre táxi via Juliette, Alfa e Golf, ponte espera da Golf, chamar a torre 1-1-8-3. Juliette, Alfa e Golf, ponto espera da Golf, 123, 3859. Aí está. 3604, vou observar o colega no pouso, né, e manter após. Após a linha e mantém, após a aeronave de pouso, altão 3304, visual. 3304, poderia confirmar se chove aí na cabeceira 28? Aqui não, céu claro. Sim. Positivo, eu tô ciente, só foi um questionamento aí. Tá ok então. Então, eu estou um pouquinho antes aí, mas de qualquer forma, quando é possível aí, autorização para Guarulhos aí. Obrigado. Ok, seguinte, ainda não surgiu aqui no sistema. O Xanemia 319 para Guarulhos. Será coordenado qual nível? Pode ser. Muito obrigado, valeu. Bom dia, Gol 605. Autorização Galeão nível 400. Está no portão 7. Gol 605, 400 para Galeão, portão 7, aguarda a cópia. Porra. Bravo Kilo. Bravo Kilo Whisky, prossiga. Pede autorização de acionamento para participar aqui no Papo 3 mesmo. Salvador, bom dia, Gol no 888. No 888, bom dia, identifique, desce até um 050 na chegada Cari. 050 na chegada Cari, Gol no 888, reduzido 210. Obrigado, até daqui a pouco. Até já. Na escuta, Gol no 982, nosso indicado é 279. Sente, o senhor está citando algum desvio pela esquerda? Não, eu já estou na flor do Romeu 214. Esse para o ar. 00, a senhora de educação. Ok, Gol no 982. Vou com a flor de Karen para interceptar a chegada Karen, a qual mesma irá conduzir ao final do LSA. Gol no 982. Gol no 982. Obrigado. Ok, entrecortou e entendeu que está autorizada a decolagem, iniciando, 3304. Afirmo, 240 graus, 129. Iniciando. Chame Recife, em 1288, altera 1264, mantendo a saída Gole Eval. 288, 264, Gole Eval. A decolagem, ok? Ok, está de vaga. Cezinha? Tá de folga. Beleza. Tem um abraço aí. Tá. Bom dia, 3859, autorizado, pista 28 alinhar e manter. Ali mantém 28, 3859. Três, 304, decolado aos 2498, quanto Lima Verde? 398, boa. Ingressar a Lima, o Quebec Serra. 304, contato radar, decolagem sobre, mantenha 380 na Golio Fito. 380, Golio Fito, Santos 304. E parte 3, está na Lima. Sente que o Quebec Serra prossegue até o Pate 3, autorizado livre. Tá. E autorização do voo 605? 30 segundos, cópia. Para o centro. Segundo o centro, controle, Salvador, 05, cópia. Escuta, prossiga. Que é autorizado para o Galeão, nível 400, via Upper Zulu no 4, decola da 28, curva esquerda, saída Gole, transição Bless, controle em 119 decimal 8, transponder 5151. Autorizado Galeão, nível 400, Perzulu no 4, decola 28, esquerda, Gole Bless, 198, 51, gol 605, Chepex, andamento, portão 7. 0 na chegada da CARI, pro 300. Afirmo, 070 em descida na chegada CARI. Obrigado. 250 graus, 129, decolagem, autorizado. Está iniciando, 3859. Ela vai passar aqui ainda ou é a que encostou aqui do lado no 612? Estimativa, agora estou visual com ela aqui devido ao obstáculo, não estava avistando, ó. Mas agora está autorizado seu pushback no 7, chama para trás. Autorizado, chamar na Gomes. Solo, seu motor, aí Brasil 2-0, 1-0. E quer ver que você aguarda a distância, a gente vai coordenar para ver quem vai fazer o check-in. Ok, tá aguardando. E Brasil 2-0, 1-0, Fortaleza, nível de voo a ser coordenado 270, 270, aguarda na escuta, cópia. Positivo. É confirma a decolagem da 28 ou da 10? 28. Tá ok, obrigado. Pode já estar 3859. 3859, contato radar na decolagem, sobe ao 3620 na Gole Eval. 3620 na Gole Eval, 3859. Quilo Quebec Serra, então para check transponder, vai chamar o controle em 198. 192. Está reautorizado 12 mil pés, altímetro no 0, no 5, forma estabilizada no ILS-AC. Afirmativo 2000 com 1.500, 982. Patrulho, bom dia. O Quilo Quebec Serra para check de transponder, está stand-by 0123. Você acione normal 0123. Acionar normal 0123. E por gentileza, modifica a sua saída para Gole e vá após direto aerovia, ok? A ser coordenado essa vetora sem com controle e o concentro, para evitar conflito com a chegada. Tá. Ok, Gole, Val e agora coordenação do centro, 6319 na escuta, amigo. Toquei 63 no Uno, Guarulhos autorizou. Nível 340, Upper Whisky 50, decola 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, após direta aerovia. Controle 19-8, transponder 5-1-5-5. Ok, Guarulhos 340, Upper Whisky 50, decola da 28, curva esquerda, Gole, Eval, 19-8, 5-1-5-5. Afirmo no portão 1, não vai chamar para um pushback aqui, afirmamento. Ok, obrigado, chamará. 3304, chame Recife 1288, alterno 264. 288-264 para 3304. Quatro táxi, gol 1605, 85 a bordo, 3 horas 35 autonomia, Campinas, alternado. Sente livre táxi, taxi Juliette, Alfa e Golf, na Golf 1830, até lá na minha escuta, bom voo. Juliette, Alfa, Golf, na Golf 1830, lá na sua escuta, obrigado, fim de semana aí, o 605. Patrulha, Circo ABC, poderia verificar novamente? Está assinado 0123, normal? 0123, modo alto. O Goro lá no 77, número máximo, tem? Quebec C acionado normal 0123. 0123, você quer com modo chale ou sem modo chale? Utilizado Fortaleza, nível 270, via Upper Zulu 19, decola da pista 28, curva à direita, saída Momo, transição Froti, controle em 119.8, transponder 5153. Autorizado 270 para Fortaleza, via Upper Zulu 19, decolada 28, curva direita após, saída Momo, Froti, controle 69.8, código transponde 5153. Até 3 mil pés, o time entrou no 0 no 5. 3 mil, 1015, gol no 888. O Filho Quebec Serra para regresso ao Pate 5, está no Pate 3. Toda sustenção, 3.005 metros disponíveis. Ok, obrigado. Solo Air Brasil 2010, informa que vai demorar algum minutinho aqui para iniciar o push, ok? Ok, sim, então chame novamente. Positivo, obrigado. Kilo Quebec Serra, então prossegue via parte principal, posta que fez Lima, Mike, Quebec, vai chamar na Quebec para ir para o pátio 5. 3663, prossiga a sessão nível 380, sem ver a sessão. A gente vai para o Gildes, na primeira transmissão do Centro Gênero. Chame Recife, 1288, alterno 264. Vai chamar Recife, 1288, alterno 264, 3859, bom dia. Meia, dois, zero, reautorizado para 4 mil pés, o altímetro em Salvador, 1015. 4.000, 1015, tá, 3620. Parte principal, táxi 6 Lima, Mike Quebec, vai chamar na Quebec para cruzar no 7. Camarada Quebec, vai cruzar. Terra. 92 já estabilizou? Afirma aqui, está estabilizado. Batalha SA, agora chama a torre de controle em 118.3. Quanto?